avions de aerotaj hotă. Pasarem avions de aerotaj hotă. Pasarele 9 minute, 08, mai scurtă. Só confirmando que você precisa não possui o seu plano, ok? Tô checando com ele e vou checar com a S também. Só um minuto. 9808 na escuta? Isso, eu chequei com a ESRI, a mesma informou que tem uma DLA do seu plano para as 0050, ok? E eu acredito, devido dessa DLA, o centro ainda não possui, estou só correndo atrás do seu plano e com o centro. Ok, só um minuto, assim que eu tiver alguém, a gente contato. Completamente pronto, mas vou pedir para aguardar só um telefone que decide, caso de repente possa até liberar o senhor, mas se você não possa ir, eu vou ficar aguardando aqui. Só um minuto, o 9808. Passaredo, inicialmente sim, livre o pushback acionamento e agora não pode direção. Bom, subindo a mão inicialmente, passaredo. Afirmativa, afirmativa. Essa proscópia. Juazeiro 390, decola da 10, curva esquerda, vira Momo, apoio direto, 5414 transponder, controle 20.8. Correto, para o táxi, vai chamar 18895 agora. O passageiro 908.